Dourada de Itaperã AM, CXEI 413, 1470 kHz, 1000 watts de potência, a rádio de Itaperã. Convida você a ouvir o programa A Hora Milagrosa, aqui na Rádio Alvorada AM, 1470 kHz, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e metade. Dona Maria José Martins, lá em Caxias do Sul.